Banda 1, a número 1. ZYJ 345, Rádio Banda 1 AM 1090, kHz, Sarandi, Paraná. Banda 1 AM, liderança e credibilidade. Você está ouvindo o Show da Manhã com Ismael Santos. Show de alegria em seu rádio. Você está ouvindo o Show da Manhã com Ismael Santos. Show de alegria em seu rádio. Estamos de volta, hein? Às 10 horas 48 minutos. Bom dia, bom dia. E o programa de hoje bastante musical, hein? Esta música que fez sucesso na década de 70, ela que já é falecida, mas deixou aí algumas músicas, né, que eternizaram, hein? Essa aqui é uma delas. Falo da Celi Campelo e a canção Lacinhos Cor-de-Rosa. Lembra dessa? Hã? Se apareça. Lacinhos Cor-de-Rosa com a Celi Campelo, às 10h51, Rádio Banda 1 AM, registrando aí a sua participação, hein? 11 em ponto, eu vou no intervalinho aqui, ó, volto já já, hein? Este é um programa padrão 1090. ZYJ 345, 1090 kHz. Rádio Banda 1 AM, Sarandi, Paraná. Liderança e credibilidade.